Minha larpa, olha só a atitude dos caras. Fala sério. Não é falar mal não, mas aí. Cantaram forró de Cristo, rock, reggae. Até pagode de Cristo já inventaram. Aí chega os caras do estratagema de Deus aí, falando que tá pregando a palavra de Cristo através do rap. Aí, eu detesto essa parada. Aí, então são dois, cara. É mesmo, cara? Por quê? Tu também detesta? Não. Tu e o diabo. E o diabo. E o diabo. E o diabo. E o diabo. E o diabo.